Medrado certo original, tem que respeitar. Uhum. Medrado original. Brise, brise, brise, brise, brise, brise, brise, brise, brise. Quanto tempo você leva pra viver seu sonho? Leva algumas horas, rapidamente componho. O estúdio é 30 conto, a bala dá também. Qual você prefere pra que tudo ocorra bem? Pessoas me falaram, desista, não insista. Minha mente só gritava, persista, insista. Eu ouvi meu coração e fui correr atrás. Muitos desacreditavam de tudo que a gente faz. Mas quem vai ser o louco pra correr com você? Quando sua mente doer e adoecer? Quem vai brisa junto quando tiver na neurose? Quem manda em você pra dizer pode ou não pode? Dormir até meio dia pensando em desistir. Olhei pra mim mesma e disse eu paro por aqui. Desde pequena eu não tive mãe nem pai. Se eu não lutar por mim, então quem vai correr atrás? Eu resolvi viver meu sonho a cada dia. Componho a persistência, a existência. Eu mesma me disponho. Qual é o teu sonho que cê faz pra acontecer? Talvez pra virar só dependa de você. Brisei, brisei, eu não vou mais parar. Amigos, eu não ouço, não quero mais escutar. Brisei, brisei, eu vou insistir. Deus disse só confie, pois filha, eu tô aqui. Brisei, brisei, eu não vou mais parar. Amigos, eu não ouço, não quero mais escutar. Brisei, brisei, eu vou insistir. Deus disse só confie, pois filha, eu tô aqui. Depois desse som, tome uma atitude. Não fiz esse rap pra que algo em você mude. Acredito que palavras possam influenciar. Deus disse eu tô aqui, então pare de brisar. Brisei, brisei, brisei, brisei, brisei, brisei, brisei. Brise, brise, brise, brise, brise, brise. Uhum. Então sai dessa brisa, não desista, acredita. Você é muito foda, o naipe é de artista. Me disseram é modinha, só faz som pra menininha. Se pega a caneta, não compõe uma linha. Adora like, quer curtida, tá certo, acertou. Curte aqui meu clipe, deixa o like, faz favor. Dá licença, com licença, obrigada meu doutor. Se eu quiser escrevo 100 mil histórias de amor. Brisei, brisei, eu não vou mais parar. Amigos, eu não ouço, não quero mais escutar. Brisei, brisei, eu vou insistir. Deus disse só confie, pois filha, eu tô aqui. Brisei, brisei, eu não vou mais parar. Amigos, eu não ouço, não quero mais escutar. Brisei, brisei, eu vou insistir. Deus disse só confie, pois filha, eu tô aqui. Brisei, brisei, brisei, brisei, brisei, brisei, brisei. Brisei, brisei, brisei, brisei, brisei, brisei. Para de brisar e me segue no Instagram, tio.